Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Pai, pai, pai. Joga pro W. Aquece, menino. Não é bem assim, não tá dando. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, menino. Ela balança o bumbum, ela balança o bumbum. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Mas aí o foco aqui é as meninas balançar o bumbum. Quando escutar esse beat, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Né não, GW? Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Pai, pai, pai. Joga pro W. Aquece, menino. Não é bem assim, não tá dando. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, menino. Ela balança o bumbum, ela balança o bumbum. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Mas aí o foco aqui é as meninas balançar o bumbum. Quando escutar esse beat, treme, treme, treme, treme. Né não, GW?